Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Azul Turquesa. Edição para terça-feira, dia 14 de junho de 2016. Aparentemente é uma edição como tantas outras, mas esta eu gostava que fosse especial. Na verdade, aconteceram ontem os Santos Populares, em Lisboa. E eu fico a pensar o que será feito destas vidas a partir de agora. Mas fico também a pensar o que é que seria destas vidas se não houvesse o antes do agora. Na verdade, eu vou mais longe. Eu não penso apenas o que é que será de nós quando nos unimos a alguém. Eu vou mais longe. O que vai ser de nós quando mudarmos de casa, quando arranjarmos um emprego, quando mudarmos de país, quando morrerem os nossos pais. E o que será a partir desse agora? Até onde temos oportunidade ou hipótese de resistir ao impacto da mudança? Será que a surpresa é capaz de nos tolher? Ou seremos nós capazes de prever, de certa maneira, a surpresabilidade da vida? Bom dia. Thank you. ocorreu a mudança. Perdemos alguém na nossa vida e agora como é que vamos fazer? Há particularmente duas pessoas que nos custam perder. São os pais ou os filhos. Mas estas perdas são inevitáveis. Só é uma questão de tempo para sabermos quem vamos perder primeiro. Mais tarde ou mais cedo, algum dos nossos filhos, ou filhos dos nossos filhos, ou filhos dos nossos filhos, vão perder primeiro os seus filhos do que os seus pais. E mesmo muitos de nós vamos vê-los partir primeiro, quebrando a chamada lei natural da vida, que não é mais do que uma ordem cronológica. E sabemos que a vida não se rege por esse princípio, mas é uma forma de adocicar a situação ou de complicá-la ainda mais. A lei da vida determina apenas que para estar vivo é preciso viver e que para morrer basta estar vivo. Então vamos aproveitar cada momento que passamos com as pessoas de quem gostamos. Aproveitar ao máximo a vida que essas pessoas nos transmitem. E por que não também fazê-las viver ao máximo a vida que nós queremos partilhar com elas. Sejam amigos, pais, filhos, irmãos, qualquer outra pessoa que faça parte da nossa família ou não. Basta apenas o facto de ajudarmos alguém na rua ou num chamado, por exemplo, no banco alimentar, ou sermos missionários, escuteiros, qualquer tipo de coisa que nos permita dar, partilhar um pouco da nossa vida com alguém que, com o pouco que tem, acaba por nos pagar na mesma moeda, sem que tenhamos consciência nem propósito de que tal aconteça. Eu, particularmente, tenho a noção de que a vida vai acabar de um momento para o outro. Agora, não sei qual primeiro, se a minha ou se a de mais algum parente. Porque, na verdade, já passei por essa perda e não falo apenas por falar. Na realidade, o que hoje me consola, o que hoje me anima, é saber que algures, alguém mais novo do que eu, mas que partiu primeiro do que eu, viveu a vida intensamente, em parte, também comigo. Thank you. Thank you. E é assim, ouvintes, nesta manhã de terça-feira, que chegamos ao final da nossa emissão de Azul Turquesa. Azul Turquesa que vai regressar na próxima semana, a próxima edição, que será na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã. E eu espero que possa continuar a contar com a sua presença. Um bom dia e até amanhã às 9 horas.